chama porque meu som bomba nas caixas. Ou nesse mundo eletrônico, você me vê como caixa dos segundos. Dá pra saber se tá tudo bem. Olho no olho, vê quem é quem. No dia a dia, tu ama pisar onde eu piso, oh. Tu amos Adidas, oh. Tu amos eventos e os nomes na lista, você tá do lado. Ou amos olhares quando tá do lado. Olha eles sendo revistados. Pra nós é sem fila e entramos armados. Você quer acabar com meu Éden ou quer seu próprio jardim? Presta atenção no que eu falo ou no que falam sobre mim. Se a confiança se quebra, é impossível ela voltar. Rachaduras deixam a praga entrar. Sim. E agora é tão fácil me amar. Ei, falar que sempre estava aqui. E agora é tão fácil me amar. Ei, falar que sempre estava aqui. Me ama como se eu fosse um chaveiro. Não existe uma porta que eu não possa abrir. Me ama como se eu fosse o dinheiro. Não existe uma boca que eu não faça rir. Mas se tudo se acabar, me diz pra onde você vai. Nossa conexão é tão fraca e esse mundo é tudo wi-fi. É fiel no muito, no pouco, no lixo, no ouro, no riso ou no choro. O amor pode matar, mas viver é morrer por amor. Se o outro lado tiver mais armas, de que lado tu vai ficar? Se a firma parar de vender, você deixa eles te comprar. Se eu não tiver mais por aqui, minha história tu vai contar. Ou dependendo de quanto pagar, hey, vai deixar se apagar. Você de fato é leal. Ou só fala isso da boca pra fora, mas mostra quem é na real. Quando viram as costas, fui. Agora é tão fácil me amar. Ou oh, falar que sempre tava aqui. Agora é tão fácil me amar. Falar que sempre não olha, nem mexe. Quem tá passando é o bloco 7, não olha, nem mexe. Quem tá passando é o bloco 7, não olha, nem mexe. Quem tá passando é o bloco 7, não olha, nem mexe. Quem tá passando é o bloco 7.